Rádio Gazeta, TR6, São Paulo, Brasil. Ondas médias, 890 kHz. Ondas curtas, 49 metros, 5.955 kHz. 31 metros, 9.685 kHz. 19 metros, 15.325 kHz. Frequência modulada, 88.1 MHz. A Rádio Gazeta inicia neste horário mais um dia de atividades. Senhor ouvintes, bom dia.